Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 10 de abril, em segunda discussão, o projeto de lei 1253-A de 2012, que faz alterações na lei 4.223/2003. A norma a ser modificada trata do atendimento nas agências bancárias. A proposta da deputada Claise Maria, do PSD, prevê a redução de 65 para 60 anos a idade dos idosos beneficiados com atendimento preferencial. O projeto prevê que o controle de atendimento seja realizado através de emissão de senhas numéricas emitidas pela instituição bancária e devolvidas ao cliente após o devido atendimento. As agências bancárias deverão informar ainda que a senha numérica deve conter a data e o horário da chegada e do efetivo atendimento rubricada pelo funcionário. Eu sou o presidente dos assuntos da Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso. E nós fizemos umas ações que foram blitz nos bancos. E nós percebemos da importância de diminuir essa faixa etária, de passar dos 65 por 60. Por quê? Porque nós vimos vários idosos com 60 que não têm os assentos preferenciais e até por pedido deles mesmos que passasse para 60. Então nós estamos atendendo o pedido deles. O projeto é uma adequação da lei estadual ao Estatuto do Idoso. Reportagem Ronaldo Ribeiro.